certeza que a dona Antônia gostaria muito dessa faixa. Entenderia que tamo tentando transformar em arte a fase baixa. Nos criaram paredes pra não vermos longe, mas vemos além dessa caixa. Cada música gravada é um dia vivido, rimas profundas igual chagas. Às vezes fico preocupado que minha mãe me escute rimando. É que não são coisas bonitas, o meu caos interno ando relatando. Meus manos me entendem até certo ponto, igualmente o meu lado. Momentos raros, onde não temos nada a temer, não acomodados. Eu tinha muitos amigos, que hoje já não são amigos, mas também não são inimigos. Aquele pra sempre durou tão pouco, todas as promessas parecem um abismo. O clima continua sinistro, cada dia da semana eu me sinto mais esquisito. É bizarro eu olhar tudo que eu posso ter, e mesmo assim me sentir vazio. Em São Paulo faz frio e eu tomo um café amargo. Fumo um cigarro, fumo um baseado que custou 10 reais no máximo. Valorizo cada trago. Já não oro com tanta frequência, mas ainda peço forças, não só pra mim. Se a felicidade é uma linda mulher, talvez eu salve o seu contato. Bagulho louco, vários querem te atrasar. O caminho é longo, muita fita pra contar. Tamo na luta, no aguarde de chegar. Espero que daí você possa me escutar. Fiz a minha escolha, tô vivendo, tô firmão. Os dias passam e o pivete tá grandão. Nós só toma atrás da melhora pra família. E os malote na mesa pra quadrilha. Fumando a pura pra ficar mais relaxado. Não vim aqui só pra poder morrer na margem. Tenho ciência do que é meu, já tá guardado. Tive um sonho pilotando uma Ducati. Pensando grande, eu nasci predestinado. Só avançando os locks, já ficou no faro. É nós na caixa, é de chave, eu mostro o laudo. Desacreditado de VL entre os raros.